Já faz tempo que os meus olhos te olham, mas você não vê. Já tentei no telefone te falar do meu amor, mas desligo sempre quando a sua voz me diz alô. Sempre perco as palavras ao te ver passar por mim. Só de ouvir falar seu nome fico assim. Todo tempo do seu lado, sem chamar sua atenção, tenho que perder o medo dessa paixão. Ganha seu coração. Ah, eu preciso tanto te dizer que eu quero com você. Faz tanto tempo e você nem notou que seu meu amor. Essa paixão ganha seu coração. Ah, eu preciso tanto te dizer que eu quero muito ficar com você. Faz tanto tempo e você nem notou que seu faz tanto tempo e você nem notou que é seu meu amor. Ah, eu preciso tanto te dizer que eu quero muito ficar com você. Faz tanto tempo e você nem notou que é seu meu amor. Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria, eu negaria até a morte, eu negaria até o fim. Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos. Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei esse amor natural. Nasceu em mim. Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz. Essa vontade é o que me tira a paz. Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz. Um minuto do seu tempo já me satisfaz. Mesmo que me perguntar

aqui. Olha por mim, o meu amor não vai ter fim. Tudo

frio dessa varanda eu conto cada estrela. Onde está você? O vento sopra a cortina e da janela eu vejo sombras lá dentro. Não, não é você. E o frio da noite vira amanhecer. Mas nada adianta ter um dia se a luz invade o quarto, mas você não mora mais aqui. Pra superar, perder alguém que amo demais. E essa sensação de que não sou capaz. Vivendo. Forma